inteligente. É pra toda a raça de tirança que tentou nos juntar como degrau para subirem na vida. E agora, mano? É, agora sente só. Não atingiremos ninguém com ponta de faca ou arma de fogo. Serão atingidos apenas por palavras que o deixarão em pleno sabor. Toda a realidade é foda. Dizem que sua luta pesada, mas outros sempre falam que não estamos com nada. Mas nunca ligamos para essa besteira. Pois subimos do topo e explicamos nossos problemas. Mesmo que um otário venha nos repelir, quando nós ouvimos vocês, vocês vão nos ouvir. Se diz que somos chaves como a gente não se importa. Mas os piores venenos estão nas menores. Preste sobras. Preste atenção nessas palavras, o que vocês acham de nós. Não interessa nada, também não pense que está nos tirando. Se estão sorrindo, enquanto estamos cantando. Depois que fez o que fez, sem nos cumprimentar, vai se mexer com fogo. Agora vai se queimar. Esperamos que apareceu a oportunidade de chegar na sua mente e dizer a verdade. Sabemos que você merece coisa pior. Tá, você é daquele que pensa em si e só. E na sua cabeça, você é o bom. Mas para nós você não passa de um vacilão. Sempre quer estar por cima de alguém. Não somos nada, você não é também. E sendo um cara do tipo valentão, vai abaixar a cabeça e sair do salão. E não peço desculpa se te ofendi. Pois sei que você falaria tudo isso de bem. Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos aqui com um estilo diferente. Viemos para calar a boca de muita gente. Só estamos mostrando do que somos capazes.